que aconteceu? Tá me ligando tanto assim? Há uns dias atrás não quis nem saber de mim. Cê acha que é tão fácil assim? Cadê aquele cara que cê conheceu? Que andou falando que era bem melhor que eu. O que aconteceu? Caiu a ficha dele e ele percebeu. É que na hora H o nome que sai é o meu. O beijo dele é frio, sempre o meu te aqueceu. E no seu pensamento é só eu. E no seu coração só daí. É que na hora H o nome que sai é o meu. O beijo dele é frio, sempre o meu te aqueceu. No seu pensamento é só eu. E no seu coração só da eu. Você nunca me esqueceu. Sempre o meu te aqueceu. No seu pensamento é só eu.